ZYL 258, Rádio Manhuaçu AM 710, uma nova emoção no ar. Horário brasileiro de verão, 5 horas e 2 minutos. Neste horário, a Rádio Manhuaçu apresenta a beleza, a poesia, a música de nossa gente. Canta Sertão, saudade e recordação. No ar, Canta Sertão. Alô, alô, gente amiga, família sertaneja. Uma boa tarde a todos. Estamos aí, chegando de novo com o Canta Sertão. O Canta Sertão é a mais pura recordação. E agora, aquela música que marcou época. Canta Sertão abre o baú da recordação. Abrindo aqui o nosso baú, o som, saudade e memória ao nosso saudoso senhor Antônio da Mota Neto, né? Ele que era fã dessa melodia, juntamente aí com seus filhos, o Antônio Ribeiro da Mota e também, né, o Lúcio José da Mota. Vamos recordando aí esse grande sucesso de Carlito Baduí e Elias Filho. Herança de Carreiro. Em memória ao Sr. Antônio da Mota Neto. Veja o velho carreiro vivendo de recordação, quantos janeiros, quanta saudade. Alô, senhor Antônio da Mota Neto, aquele abraço. Hoje de cabelos brancos, medalha de muitos janeiros, olhando seu carro velho, a saudade me traz desespero. Saudoso Antônio da Mota Neto. Saudades. Carlito Baduí e Elias Filho. A música Herança de Carreiro. São 18 horas 40 minutos. ZYL 258, Rádio Manhuaçu AM 710, uma nova emoção no ar.